Mudou tudo, né? Porque profeta pode ser usado em qualquer situação, claro que sim. Mas principalmente na intercessão. E eu preciso falar com mulheres profetas aqui hoje. Ezequiel é menino, eu sei, mas ele foi educado para a mulher. E a mão que balança o berço é a mão que governa a terra. Alô? Filho de sacerdote, pense no que era a mãe dele. Claro que é o pai que está sendo citado aqui, mas não tem jeito do gênio da mãe não estar, né? O seu filho é resultado daquilo que você deu a ele. Os maridos são resultado daquilo que as mães fizeram com eles. As mulheres são grandes educadoras. Dá jeito no seu marido ainda. Tem que ser inteligente. Tem mulher que acaba com o homem. Estraga, piora o que a mãe fez com ele, piora. Fica com raiva, esmerilha o cara, acaba com ele. Mas tem outras não, que ó, vão levando, daqui a pouco o cara tá lá em cima. Uhul! Todo mundo ganha com isso, inclusive você. Esperta. Bom, Ezequiel tá no meio do exílio como se não fosse exilado. Está dentro da prisão como se não fosse prisioneiro. A mente dele está desdobrada, está em outro lugar. Deus está falando com ele. No meio da prisão, no meio da dor, no dentro do casulo, dentro do pavor, Deus abre os olhos dele e ele começa a ver a eternidade. Olha, gente que vê a eternidade não é gente muito normal mesmo, não. Está todo mundo chorando, ele está rindo. Está todo mundo rindo, ele está chorando. Porque o profeta enxerga o que o povo não viu ainda. E muitas vezes você, como mulher, já sacou, já enxergou, já realizou. E ninguém entendeu. Calma, não adianta enfiar na cabeça de quem não é profeta a revelação profética. Tem que ficar quieto. E agir. Eu gosto de falar sobre escultura, fotoescultura. Quando você estuda um pouquinho de psicologia sistêmica, você descobre que uma foto diz muito. Quando monta uma família, vamos tirar foto de família. Cada um procura sentar do lado daquele que é mais chegado. O outro então faz uma cara meio assim com aquele que está ruim. O outro abraça meio assim, mas a mão está mostrando que não queria abraçar. Quando você dá uma olhada naquela foto de família, você fala assim, tem uma coisa meio esquisita aí, né? Pega a foto da família real com a Lady Di sentada, você vai entender o que eu estou falando. O profeta, às vezes, ele tem que fazer mímica. Ô, gente, dá um desconto que eu estava falando algumas línguas trocadas, lindas estranhas. Mímica. Não dá para falar, mas dá para fazer uma escultura boa, para ver se o povo entende, dá para desenhar. Ezequiel tinha alguns recados para dar para o povo e não tinha, o povo não conseguia ouvir. Então ele começa a fazer coisas malucas que Deus manda ele fazer, tipo cozinhar e ester publicamente, tipo perder a esposa. Ele começa a pagar com a própria vida para obter comunicação com o povo de Israel, para poder dizer para o povo que algo muito pior ainda ia acontecer e era bom o povo se arrepender. Preste atenção, a sua missão profética dentro do casulo que você está vivendo só começou, mas fique tranquilo que a salvação chega. O casulo, ele serve para te impedir de ir ao lugar que você estava indo sem preparação. O casulo te impede de sentar numa cadeira que você ia sentar antes de estudar. O casulo te impede de ser exposto publicamente antes de ser preparado emocionalmente. O casulo te transforma de lagarto em borboleta, assim como a luta, como a fornalha, como o crisol, te transforma num desobediente, num obediente, de um não profético, num profeta, de um incrédulo, num crente. Olha, essa não é a teologia do sofrimento, mas já que ele está aqui no meio do caminho, já que nós vamos passar por ele, é bom que saiamos bonitões dele. Diga comigo, eu quero sair melhor desse casulo que eu fui parar. No meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive uma visão de Deus. Quebar é lugar de revelação. O profeta vê primeiro a vitória e o juízo. Preste atenção, dentro do tempo do casulo, dentro do tempo da prisão, dentro do tempo da dor, arrume alguma coisa para fazer para Deus. Arrume uma maneira de se alegrar no Senhor. Arrume uma maneira de glorificar Jesus. E pelo amor de Deus, deixe Ele abrir os céus diante de você. Se você entrar na pilha do casulo, do sofrimento, da dor, você não consegue ver a eternidade. Você vai ficar amargurado, você vai ficar triste. Pega a tua dor hoje, coloca no teu bolso e vai cuidar da dor do teu irmão. Enquanto você cuida da dor do teu irmão, a tua dor que está no teu bolso vai passar. Deus vai cuidar de você. Ezequiel tinha suas dores. Ezequiel tinha suas dores. Você acha que ele também não perdeu bronze, ouro? Você acha que não levaram as panelas dele? Você acha que não queimaram as roupas dele? Você acha que não bateram na família dele? Você acha o quê? Ele, como filho do sacerdote, estava feliz com o templo derrubado, vivendo lá no meio da Babilônia? Não, ele tinha muitas dores. Ele tinha perdido a esposa. Ele estava cozinhando em esterco de vaca. Primeiro mandaram ele cozinhar, Deus mandou ele cozinhar em esterco de gente. Ele fala: Deus, por favor, já foi demais para mim. Daqui para lá eu não suporto. Aí Deus troca o esterco para ele, para aliviar. Esterco por esterco. Sabe quando a gente está numa situação que o pior parece melhor, o melhor parece pior? Que não faz muita diferença? Uma escolha e a outra, as duas são ruins? É 6 por meia dúzia? Sabe aquela situação que não tem mais jeito? Parece que alivia com analgésico, mas daqui a pouco vai voltar a doer de novo. Sabe aquela situação horrorosa? Ele estava vivendo exatamente isso. E de repente ele começa a olhar a gente que está sofrendo mais que ele. De repente ele olha para o povo e Deus começa a revelar para ele o que está acontecendo com o povo. E aquele homem para de chorar por suas dores e começa a chorar por dores maiores. É tempo de mulheres idôneas se levantarem sobre o Brasil. É tempo das encasuladas terem visões. É tempo das exiladas terem visões. É tempo das sofridas terem visões. Os profetas serão, essas profetas mulheres serão levantadas em misericórdia, até que a realidade das crianças e das mulheres que sofrem violência sejam transformadas. Até que as intercessoras começarão a gemer pelas crianças abandonadas nas nações, nossos úteros se encherão e entrarão em contrações por aqueles que não foram gerados no Evangelho. Mulheres que veem e enxergam o que a religião não vê. Ezequiel começa a andar, ele começa a andar, ele começa a ver a realidade do povo, e a Bíblia diz que ele vai parar junto ao rio Quebar, no lugar onde ele teve a revelação, no meio de gente mutilada, gente que estava moída, gente que tinha perdido tudo, e ele fica ali atônito. Você já ficou atônito em algum lugar? Você já chegou no lugar e viu coisas tão terríveis que você nunca tinha o que dizer? Você já chegou no lugar e viu gente destruída, massacrada, gente costurada, a ponto de não ter o que dizer? Eu já. E quando eu olhei para isso, eu percebi que as minhas dores podiam continuar no meu bolso. Sabe por que a gente chora coisa nenhuma? Porque a gente não conhece a dor do outro. Nós somos profetas de eis que te digo que você vai se dar bem, vai ganhar um carro novo, vou te colocar num púlpito, vou te colocar numa cadeira maravilhosa e Deus vai te promover. Ei, queridos, nós somos chamados para chorar nesses tempos. Chorem os sacerdotes, chorem os sacerdotes, chorem, chorem os sacerdotes, entre o pórtico e o altar, chorem. Não é tempo de rir, é tempo de chorar.